Portal do Arrocha. Essa é pro grande moto Honda, carimba que toca. Será só pra usar meu corpo? Você conseguiu, pode ir. Se contenta com tão pouco. E ora sim, será só mais uma transa? Devia ter feito melhor. Pai, não me deixa lembranças. Me viro só. Pega tuas coisas, cruza essa porta. Sei que o teu coração não tem dono. Pra viver um amor assim não tô pronto. Quer liberdade e eu sentimento. Pelo visto você não me merece. Quem me dera se você soubesse que pra mim desse jeito louco não funciona. Tem que ser intenso além da cama. Mas você não reconhece. Sendo assim, é melhor parar com fingimento. Ninguém tá aqui pra perder tempo. Me assume ou me esquece. Será só mais uma transa? Devia ter feito melhor. Pai, não me deixa lembranças. Me viro só. Pega tuas coisas, cruza essa porta. Sei que o teu coração não tem dono. Pra viver um amor assim não tô pronto. Quer liberdade e eu sentimento. Pelo visto você não me merece. Quem me dera se você soubesse que pra mim desse jeito louco não funciona. Tem que ser intenso além da cama. Mas você não reconhece. Sendo assim, é melhor parar com fingimento. Ninguém tá aqui pra não reconhece.